Rugiu a ira do Senhor em meio à nação. Davi, angustiado, buscou a salvação. Contou o povo em seu orgulho sem temor, mas no seu coração sentiu a dor do Senhor. E ao ver as mortes, clamou ao Criador: perdoa, Senhor, eu pequei, sou pecador. Com lágrimas nos olhos, a fé o fez clamar: nas tuas mãos, ó Deus, é onde quero estar. Levanto um altar na era de Arauná, com preço a pagar, meu coração se entregará. Que o fogo do céu venha sobre este lugar, e que a misericórdia possa nos restaurar. Arauná se prostrou, viu o rei se aproximar. Leve o que quiser, eu quero te agradar. Mas Davi respondeu com firmeza e com fé: não darei ao Senhor o que não custa a mim. Então comprou a ira em humildade e amor, um sacrifício por um ato de fervor. Na dor da escolha, a vida se fez luz, e o Senhor ouviu a súplica de Jesus. Levanto um altar na era de Arauná, com preço a pagar, meu coração se entregará. Que o fogo do céu venha sobre este lugar, e que a misericórdia possa nos restaurar. Oh Senhor, que a nossa história seja escrita em teu amor, que em cada batalha sejamos vencedores com fervor. Com fé e